novo vai entrar pela aldeia, mas eu não estarei cá para ver o regresso certo da cheia. Canal 2. Clara do dia, rosa clara te deixar. Ai, rosa clara do dia te amará. Ai, amor, amor, estranho mais não sento. Bonecas, primores, cabeças de vento. Cabeças de vento, não as quero não. Ai, amor, amores do meu coração. Ai, rosa clara, algum dia, rosa clara, te deixar. Ai, rosa clara, algum dia, te amará. Cabeças de vento, não as quero não. Ai, amor, amores do meu coração. Ai, rosa clara, algum dia te amará. Sete ondas noivaram ao luar de sete praias. Sete punhais se afiaram, menina das sete saias. Sete estrelas se apagaram, sete que penas choraias. Sete segredos contaram, menina das sete saias. Sete bocas cavaram, com sete beijos beijalhas. Sete mortes evitaram, menina das sete saias. Sete bruxas se encontraram no monte das sete balaias. Sete vassouras voltaram, sete encomendaram, menina das sete saias. Sete princesas toparam, com mais sete lindas aias. Por sete e sete deixaram, menina das sete saias. Sete danças que bailaram, sete vezes que desmaias. Sete luas te ansiaram, menina das sete saias.